celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Bom é louvar ao Senhor, é cantar louvores ao Seu nome. Servi minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga Seu nome. Servi minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga Seu nome. Servi ao Senhor com alegria, pois foi Ele que nos fez e dele somos. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de seus benefícios. Bom é louvar ao Senhor, é cantar louvores ao Seu nome. Servi minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga Seu nome. Servi minha alma ao Senhor.